645, continue a aproximação, agora autorização de pouso. Só um helicóptero. Bom, em operação policial, cruzando a aproximação. Próxima cabeceira no zero, não vai interferir com o seu pouso. 7, gol, 1645. Na minha mesa, o solo foi 26, chamando 21, né? Decimal 9, já. Você consegue pousar direto no pátio ou vai para a pista com a 7? A intenção é direto para o pátio, senhor. Aí chama no solo controlado, caçador. Chama lá no solo controlado. Quatro, cinco, pouso autorizado, pista na 0. Livre pouso na 0, vou na 645. Só caixa livre no corte, boa. Salvador, passar o uísque de braço. Passar o uísque de Juliette Bravo, tá no Pátio 4 para acionamento. Uísque de Juliette Bravo, acione e chame o Santa Tax. Salvador, Salvador, vamos botar dentro. Salve, o Tutu, ready for the patch. Line up and wait, turn around, 0. We're line up and wait, turn around, 0. Follow, 0. Solo 3-0, chamando 2-1, décima 9. 2-9, boa, no meio, pode. Itália, ele é 1.43, isso, para 2 mil pés, ajuste 1.0, 1.5, livre leste, reporte estabilizado. Velocidade a critério e nível. Positivo, 2 mil pés autorizado, ILS 1015, pode aprovar a duna? And climb restrict to flight level 330. Level 330. And I push you to do. Can you spell again the waypoint to flight? I found Kongibu, Kilo Oscar Golf, Bravo Uniform. In case of communication failure, the flight level 330 will be your final flight level. In case of communication failure, 330, Pascal, this is Dudu. Da 1-7, Juliette Bravo. Juliette Bravo autorizado a alinhar e manter pistão na 0. Alinha e manter. Pistão na 7, confirma. Pistão na 7, autorizado a alinhar e manter pistão na 7. Grato, Juliette Bravo alinhar e manter na 7. Chame torre no 8, decimal 9, 895, 143. Ador, muito. Boa noite, o janela 6143. Estabilizado no localizador, visual corado. Centena com 7 nós, por autorizado pistão. Uma centena com 7, 6143. Juliette Bravo, mantém a posição. Está mantendo a posição, Juliette Bravo. Acho que é o Zero Dudu, é necessário que você dê direto de Lobo. I'm standing by for coordination with the system, so please, I put the Gazir to stand by. Zero two two fly heading Gibite, go Kiaco Bravo in Japan. Heading Gibite, Portugal, zero two two, obrigado. Que Juliette Bravo tenta possível esteira de turbulência do R2. Passou sobre a 97. Quando pronto, tem livre decolagem na pista 97. Vai entrar a centena com 7 nós. Bem, já passou a livre decolagem da 97, isso que Juliette Bravo. Solos 39, chame 121 de cima mais solo. 219, é 143. Papatá, Whisky, Juliette Bravo, decolou os 40, chame 199 do sinal 80, contra o 19-80, Juliette Bravo. Controle Salvador, boa noite, é o Papapá, Whisky, Juliette Bravo. Papapá, Whisky, Juliette Bravo, contato radar, decolou 430, direto Leda. 430, direto Leda, Whisky, Juliette Bravo. Zero zero two two, contacting Resistance Center, frequency 126.85, the cap 125.45. 685-2545 at West Gold. Zero to do, Benoit over there. Boa noite, voo 966, tem informação, Yankee. Voo 966, seu controle de Salvador, sua identificação. Vê se mantém a nível 050, ajuste no 015, chegada a Bomé de 1. 050, chegada a Bomé de 1. Salvador, azul 2712, ponte espera da 1-0 para 1. 2712, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 070 graus, 04 nós. Ingresso a linha, decola da 1-0, azul 2712. Tem 98, trato, bom serviço. Olha, boa noite, azul 2712. Azul 2712, contato radar, senhora transponder 5433 e voe quanto? 5433, voando 4, ciente. Patrulha Whisky, o Papa Whisky Juliette Bravo, pode dar uma proa de Porto Seguro? Whisky Juliette Bravo, chame Centro Recife 12835, Roberto 23, decimal 8, guardando com o mesmo. 12835, a segunda área? Secundária 123, decimal 8, longo. Então ele confirma e responde para o azul, é 5023? 5433. 5433, já. T712, nível 170, direto com ônibus. T170, direto com ônibus, muito grato, T712. Meio, desço para 2 mil pés, livre exército, porte estabilizado, ajuste no zero, 1 na fila. Estou com 0 no 5, com 9 BD, portaria estabilizada. localizada avistando o Gol 966. Gol 966, gente, complete aproximação, chantou no 98 decimal 95. 7895, Gol 1966. Salvador, boa noite, Gol 966. Gol 966, avistado. Vem faixa tira com 5 nós, por autorizado, pista 1-0. Vive fora do pista 1-0, Gol 966. Aí, 2712 com 2. Escuta, prossegue, senhor. Tem me chamado para 3-0, tá junto? 2-4, 2-1 ou 2-4? 2-1 ou 2-4, sim. Obrigado. Sétimo, 2, foi direto para Caju. É, a possibilidade de coordenar o... 363, senhor? Torre Salvador, muito boa noite. É o Azul 4306, no ponto de espera da 1-0, com a aeronave na final à vista. Pronto. 4206, mantenha o ponto de espera. E após a passagem do tráfego nacional, Boeing da Gol, autorizada na área, mantém pista 1-0. Estiva após a passagem do tráfego nacional, Boeing da Gol, autorizada na área, mantém 1-0, o Azul 4206. Salvador, boa noite, Chinem, 6201, pronto no plano externo. Minha mensagem, 58, chamando 219, sala. 219. Azul 420, autorizado, linha e decolar. Pistão 0, vento na... 1-0-0 graus com 0,62 de graus. Obrigado, senhor. Plano 1-0 para o 4-0. Puxa na 6201, após a rolagem da beira da azul, autorizado a alinhar e manter a pista na 0. Retomar a 1-0 após a rolagem da 6201. Veículo 00-CM1-19-8, bom voo. 19-8, azul 4206, boa noite. Controle, azul 4206, decolou 1300 pés. Azul 4206, contato radar, subiu 350, saída Puca. Puca 350, azul 4206. Posição de Jorge Amon, azul 4206. Afirma, azul 4206. Neto Jama, então, azul 4206. Zero, vento 1, centena com 1209. Aqui o Lima, prossiga. Ah, no ponto de espera, pronto para ingresso para 190. Aqui o Lima. Tudo usado de ingresso, pode alinhado e pronto, pistona 7. Portará alinhado e pronto, boa, aqui o Lima. É onde tem tudo usado de espetáculo, aqui o Lima. Autorizado seu táxi até a ponto de espera. Usando ingresso? Vima, a taxa é neada e pronto, pista na 7. Peço que da próxima vez chame para o táxi. Vima. Papa Romeu Bravo, Serra Serra, controle Salvador Procida. O Bloco Serra, que é de Aracaju, praticamente só com o vestido do Serra, o vestido da Serra Lima. A Serra 3 da Merda, agora na gente está da Serra, a última vez, 500 pés. Bloco arremetido em Serra Whisky, Delta Lima, o Bravo Serra Serra, após Tec para Salvador. Pode para Serra Índia, Fugida. Sim, a Serra Índia é com Índia. É, confirma a... o seu toque mantém, Salvador? Agora está a Serra do Rio. Está a gente reporte no, através de buraquinho ou Interlagos para ingresso no para cruzamento com a Torre Salvador, pode sair para Serra Whisky Delta Lima com a Torre Salvador. Reporte Interlagos para cruzamento. Será, para Serra Terra. Torre Salvador, boa noite, Xané 6201. Oxané 6201, contato radar, subiu 360, direto Letra. 2-0-1, achando eu no móvel do sinal de controle. Obrigado, Paulo Lima. Fox, 018 está presente. 0 graus com 089. Lateral com o Bravo Lima Uniforme? Relativo, melhor. Gente, quanto aí para chamar o controle de Salvador? Agora, para chamar o Bravo Monteverde, o Bravo Café. Controle Salvador, papapá, Bravo de Uniforme. Papapá, Bravo Lima Uniforme, condições visuais, 500 pés, ajuste 1-0 no 5. Confirme já em contato bilateral com o Prato Serra Serra em a sua posição de 12 horas, menos de uma milha. Confirmo, está mantendo o número 10 na retaguarda do Bravo Serra Serra, visual com o mesmo destino, Serra Índia, Eco Índia, procede de Aracaju com dois a bordo. Gente, reposte através de Interlagos, Bravo Lima Uniforme. Confirme o... Confirme o Bravo Lima Uniforme. 02, equipamento Robson 44. Gente... Estou me achando e o controle, 19928. 19928. 12 no través de Conde, submantém nível 170, chamar a Caju, 120.3, serviço radar terminado. 1203, já está fora aí. Boa. Azul 4206, chame Centro Recife, em 120.85, termo 25.45. 125.45, a primária, por gentileza, mais uma vez. 126.85. 126.85, a primária, azul 4206. Obrigado, bom serviço. Boa noite, bom. Controle, Papatango Oscar, Kilo Lima. Papatango Oscar, Kilo Lima, contato radar, suba nível 120, direto Lotar. Direto Lotar, o Oscar, Kilo Lima. Informar ponto de modificação e estimar o pouso? Vai prosseguir instrumento até Paulo Afonso, o estimado em mais 40 minutos. Gente, grato. Chegou um 869, próximo canto era pronto. Boa noite, 69, tudo jogado. Alinhar e manter a pista na zero. Sim, mantém não na zero, bom, 869. Prioridade de alto, 6201. Gente, o guarda. Obrigado. Autorizado decolar pista na 0, vento 080 graus com 5 nós. Existem dois tráfegos helicópteros a 500 pés na linha do litoral, afastado 12 milhas no litoral nordeste, não vai interferir com a sua decolagem. Antes iniciando, 1869, obrigado. 5 18.5, Lima Uniforme, voe direto Sierra Índia Guenha. Positivo, Serra, Indieco, Indiana, Proa, mantém nome, meu país, reportará visual. Salvador, muito boa noite, seu patrão, meu braço, Serra, Serra. Senhor Serra, continue na linha do litoral e chame para o cruzamento do campo. Lá um banho da rua agora, iniciando a decolagem da pista no zero. Paciente, vai reportar o toca buraquinho para cruzamento do braço, Serra. 201, tem contato com o Centro Recife para a solicitação. Chame o Centro Recife agora, 128.35, alterno 23.8 e prontamente. Acionar então 12835, alternando 1232, acionar 6201, obrigado, uma boa noite. Que 69 decolou 1, acionar 1, 99 decimal 8, controle, bom. 198, boa noite. Boa noite, 69, uma boa noite. Boa noite, 69, contato radar, suba nível 360, direto elétrico. 360, direto e pro Genefa, gol 1869. Controle, batata, Oscar, Kilo Lima. Oscar, Kilo Lima, prossiga. Senhor, autoriza nível 1960. Agora de coordenação, lógica, aquilo ali. Lima. Aquilo Lima, nível 1960, autorizado. Grato. Continuando no litoral, chama para o Itapuã. Vai seguir pelo litoral, autorizado? Chama Itapuã, Serra, Serra. Boa noite, 3897, até o ponto, espera pronto. Portanto, 3297, autorizado a alinhar e manter, pistão a zero. Mantém na no zero, campo 3297. Um helicóptero que cruzou o eixo de decolagem está se afastando do campo pelo litoral sul, não vai interferir com a sua decolagem. Então, centena 89, autorizado a decolagem. Pistão, 1 a 0. Autorizado a decolagem, centena helicóptero, está 3 a 7. Centena. Centena, reporte visual. 1869, chama de centro Recife. Em 1260, termo 28.8. 260, 28, confirma decimal? 128.80, secundário, vamos. 288, 260, 288, obrigado, boa noite. Sou eu, 3283, posto espera próprio. 3283, autorizado alinhar e manter, pistão zero. Autorizado alinhar e manter, pistão zero, 3283. Bravo Lima do Fonte, frequência livre da presente, bom pouco. Graças. Desprovo, senhor, senhor. Segue agora com o controle, 19-8. 19-8, graças, graças, boa noite. Quem está na comanda? É Guto. É Guto, é Vitor, meu querido. Valeu, Vitor, boa noite. Obrigado, hein. Condições visuais, que os pés, ajuste para referência no 095, reporte visual com o Serra de Pitata Lento. Graças a Deus, graças a Deus. Boa noite, 3897 da Serra, 1600 pés, São Bruno. Boa noite, 3897, contato radar, suba nível 320, direto Lento. 320, Lento, 3897. Iniciando a decolagem, 3283. Boa noite, boa noite, 45, espera da 1 no 0 pronto. Boa, tá 3, 8, 9, 7. No 6, 4. Alto 3283, contato radar, Super 360, direto elétrico. Controle 198, Super 3283, obrigado. Tá 3283. Controle, o TAM 3283. TAM 3283, contato radar, Super 360, direto elétrico. Subindo ao 360, direto elétrico, TAM 3283. Então acho que aquilo ali me chama em centro Recife em 126 decimal 85, eterno 125 decimal 45. 2-3, boa viagem. Obrigado, boa noite. Boa noite, boa noite. Voo 645, decolação, voo na sua escuta. Voo no 645, contato radar, sobre nível 360, direto Leda. 360, vai voar direto Leda. Voo no 645. Condições visuais, ajuste para referência no 0195, reporte visual para Serra Índia com Índia, o braço Serra Serra. Vai reportar. É o número 3. Tudo bem, braço Serra Serra. Certo, braço Serra Serra. 2593, alinhada e decolar, pista no 0, vento 070 graus com 079. Autorizado, alinhado e decolar, pista no 0, 6259.